atravessar, ponto na multidão. Quem não se sente só, sol na pele, pingos de chuva em cada olhar. Sinais passam nas carruagens que vão pro mar, vão e não voltam mais. Antes me dão um nó. Quem repara bem na paixão, não separa o sim de um não de um talvez, terá sua vez. A primeira é condição de um amor viver de ilusão, querer ser feliz, sugar nariz, tudo em você. Não treme frente à visão, anjo que passa e vai, imã que nos atrai, mal secreto não pede esmola, nem tem perdão. Viver sob a noite estrelada, atravessar ponto na multidão. Não se sente só, quem repara bem na paixão, não separa o sim de um não de um talvez, terá sua vez. A primeira condição de um amor viver de ilusão, querer ser feliz, sugar nariz, tudo em você.